Hemisphere. Eu vou acabar com o Kakaroto e depois eu vou atrás de vocês. Esse programa é de mais de 8 mil! O seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e nunca vi um jato d'água mandar um navio pra puta que pariu? Vamos ver hoje. Porra, e pior que é. Aqui é Jota Santos do Água de Moringa e eu sempre quis me fantasiar de galinha e subir por uma tromba d'água até o céu. Tá, né? Entenda isso como você quiser, né? E aqui é Nerd Master e Jorge, sobe o som! A minha chinela vai cantar, puta, sofrer que pra quê? Vem no pulo-pulo, zóio maior que a boca, idiota! Segunda parte! E no mato que mal há, ninguém vai ver. Pra quê? Corre, corre, solta uma bufa-bufa, eu vou me cagar! O Nerdmaster tava esperando horrores pra cantar essa da chinela, velho. E olha aqui, ó, não dá contra. Eu sei que eu mandei mal pra caralho, porque, porra, a Carol é três tons abaixo do meu tom confortável. Então, eu sei, ficou uma merda. Mas aguardem, ouvintes, no próximo episódio de One Piece, eu vou cantar uma outra música, que essa vai ser, ó, uma bosta. É. Vamos fazer um dueto, nós dois. Ah, só que não. Então tá bom. Vamos lá, gente. Tudo determinado está. Porém, ainda é um desconhecido esse futuro que vou enfrentar. Pra quem não entendeu lufas nenhuma, ainda não entendeu lufas nenhuma, hoje nós vamos falar da terceira parte, ou seja, terceiro arco de One Piece. Vou te contar um negócio, não. Demorou, hein? Eu falei, demora, mas sabe. Puta que pariu, cara. E eu já quero agradecer ao Jorge por ter feito um malabarismo na programação de pauta pra poder me encaixar nessa aqui. Tá encaixado, Jota. Que delícia. Mas enfim, vamos partir agora para o momento ficha técnica. Momento Jorge Pidja. Tanana. Lembrando que a gente até fez uma parte desse momento Jorge Pidja na parte 2. Só que agora a dublagem de One Piece está muito consolidada, então vale a pena trazer tudo de novo. Ah! Eu, hein? Lembrando que One Piece tem mais de 1000 episódios, mas nós vamos falar apenas de 71 deles, transmitidos entre 8 de dezembro de 2002 e 10 de outubro de 2004. Ou seja, entre os episódios 136 e 206. A direção, a gente teve vários diretores de episódio nesse daqui, né? Porque o One Piece é grande o suficiente para ter diretores para cada episódio que passa. Então tivemos Hidehiko Kadota, Hiroyuki Hakudo, Junichi Fujise, Junji Shimizu, Katsumi Tokoro, Ken Koyama, Konosuke Uda, Mamoru Hosoda, Munehisa Sakai, Shigeyasu Yamauchi, Takahiro Imamura, Yoko Ikeda, Yuji Endo e Yukio Kazawa. Era o que eu tive que me segurar pra não falar merda. É Junichi Fujise, Fuji, né? Mamoro, o cara Mamoro, tá. Tivemos nesses 71 episódios, tivemos pelo menos mais de 70 episódios, tivemos mais de 10 diretores de episódio. E 14 cacófatos. Um monte deles, né? Pra variar. Né? Foi produzido pela Fuji TV, pela TAP e pela Shueisha, óbvio, porque Shueisha é quem lançou o mangá. foi produzido... Shueisha patrocina nós. É. o estúdio que produziu o anime foi a Toei Animation. Surpresa de ninguém, né? Como outros animes, claro, franquia Dragon Ball, franquia Evangelion e franquia Digimon. Já foi tudo aqui. É. Digimon não tudo. Não tudo de Digimon, mas do resto foi tudo, né? Sim. E o estúdio de dublagem é o chamado IU no Brasil, o antigo Unidub. Sim, eles mudaram de nome. Ah, o Unidub mudou de nome, né? Seu Sim. Vendel mudou o nome da Unidub, é? Então, não é que o Seu Vendel mudou o nome. Ele vendeu o estúdio mesmo. Ah, faz ele muito bem. Espero que tenha ficado milionário. Ele ficou como CEO da bagaça e o estúdio não é mais dele. Tá bom. Bom, animes... Menos dor de cabeça. Né? Praticamente não mudou nada. Ele ainda manda e ficou rico. Pois é. O Unidub, ele fez animes como High Score Girl, Baki, o Campeão, e Beastars, o Lobo Bom. Tá bom. Vamos lá. Vou começar com a lavação da roupa suja, né? Não é? High Score Girl, quando? No Yei. Muito obrigado. Baki, o Campeão, quando? No Yei. Tá bom. E Beastars, quando? Ô, Jotas, jogando uma moedinha aqui no chão, você percebeu a ameaça? Né? Um pouco agressivo, pelo que eu percebi. Não, mas esse daqui eu posso dizer... Em um senhor mais perto de você. Eu já tava querendo só ouvir ele falar num cheio pra eu mandar ele tomar no meio do olho do cu. É, pra variar. Bom... são... Não vá não, Jorge. Quando ele mandar, não vá, pelo amor de Deus. Não, eu não tô afim de ir, não. Nessa saga de Skypiea, tivemos duas aberturas. Hikarie, da banda Baby Stars, entre os episódios 136 e 168. Boazinha. E Bon Voyage, da Bon Bon Blanco, entre os episódios 169 e 206. Essa é muito boa, cara. Não, o que é, pô? A Bon Voyage é muito legal, cara. Bon Voyage. Inclusive, vocês devem estar ouvindo a versão em português feita pelo Miura Jam aqui no episódio. Que ficou bom pra caralho. A do arco anterior era muito mais bonita, cara. E Hikarie termina o arco anterior, cara. Não, antes da Hikarie. É, a abertura é número 2, né? Porque a 1 é We Are, né? We Are. Bom, aí temos os 5 temas de encerramento. Sim, lá no Japão é comum você ter mais músicas como tema de encerramento do que temas de abertura. Temos o abertura número 9, o encerramento número 9, Free Will, da artista Rupina. Que foi encerramento entre os episódios 136 e 155. A música Faith, também da artista Rupina, entre os episódios 156 e 168. De A a Z, da banda ZZ, entre os episódios 169 e 181. Tsuki no Taiyo, né? Da artista Sheila, entre os episódios 182 e 195. E Dream Sheet, Dream Ship, né? Sheet é outra coisa. Porra, Dream Sheet é uma merda dos sonhos. Por aí. Não, o navio por uma merda, velho. É por aí. Dream Ship, pela artista Aiko Ikuta, entre os episódios 196 e 206. Ô Jorge, claro. essa quantidade de encerramentos assim que acontece na maioria dos animes, eles utilizam os encerramentos como laboratório para ver como a banda se comporta no anime para poder Sim. colocar em outras obras? Sim. É muito comum eles darem fechamento para artistas novos para ver se eles são legais, aí de repente eles dão uma abertura no arco seguinte. É muito comum acontecer isso. Exatamente. Não é para menos que você tem mais encerramentos do que aberturas. Porque o encerramento de um anime é vitrine para... Uhum. É vitrine para as bandas novas, como o Nerd Master diz. Eu não lembro se é nessa saga, mas tem algumas sagas do One Piece, que eles aproveitam a música de fechamento para mostrar artes dos fãs, cara. É tão bonitinho. Sim, sim. Inclusive, se você prestar atenção, a artista Rupina e a banda ZZ, eles estavam tão empolgados que iam fazer parte do One Piece, que eles fizeram temáticas dos clipes deles, justamente com temas de pirataria. Olha só. E eles estão mais que certos, né? Corretíssimos. E se você vê eles nos clipes, inclusive os clipes vão estar presentes no post, cara, você vê eles felizes da vida cantando a música deles, que sabe que vai ser parte de um dos maiores animes do Japão. Puta que pariu, né, velho? Alguns diriam que é até o maior. É. Se a gente tem dublador de personagem aqui, que se veste igual personagem desde sempre, só porque tá dublando... Ô, Adrian, é contigo que ele tá falando, tá? Exatamente. Bom, agora vamos pras outras mídias. Primeiro, o mangá, que tá em publicação desde 24 de dezembro de 1997. Caralho! Longevo é ele. 97. 2007, 2017, daqui a 2 anos ele faz 30 anos de publicação. 7, 17, 27, tá certo. Aqui no Brasil tivemos várias publicações, duas editoras. A Conrad fez uma publicação de meio tanco até fevereiro de 2002, só que aí que era uma bosta. Porque, a Conrad, ela publicou One Piece em meio tanco. Não se publica One Piece em meio tanco, cara. Jorge, aproveitando que eu sou meio burro, ou sou um burro e meio, me explica o que é um tanco e o que é meio tanco. Então, o tanco, que eu falo, ele vem do formato tankōbon, que é basicamente o formato do mangá que temos hoje em dia, que é um livreto de 100 páginas. O meio tanco tem metade disso. Só deixar claro que essa putaria de meio tanco é invenção de editora brasileira que tenta ganhar dinheiro em cima da putaria, porque esse meio tanco não existe no Japão, não, tá? Exatamente. Existem formatos maiores, mas o menor de todos é o tanco. Então esse tanco é só a questão da quantidade de páginas, né? E o tamanho em geral, porque você tem o tamanho do da revista, você tem a quantidade de páginas, vai ser aplicado uma página colorida especial ou não, tudo isso depende. Entendi. Mais fácil de entender agora. E a Panini... Obrigado, Jorginho. Sem crise. Tamo aí pra isso. E a Panini tá publicando One Piece desde fevereiro de 2012. Agora sim, no formato correto, bonito. Inclusive, eu vou deixar linkado aqui no post do seu Jorge vai fazer esse favor pra mim. Claro. O vídeo que eu mostro a primeira edição do One Piece da Panini, que é, por acaso, o vídeo mais antigo do YouTube brasileiro com a premissa de como se deve ler um mangá. Exatamente. E só abrir um parênteses, dona Panini, por favor, olha só, tem 3 caras aqui que gostam pra caramba de quadrinhos e mangás e tudo mais, porque vossa senhoria não nos presenteia com assinatura vitalícia para que a gente possa falar melhor dos produtos? Aceito, por que não? Aceito mesmo. Caralho, não, nada contra, mas o cara, em vez de pedir ajuda, ele pede o braço inteiro da criatura, né? Mas tá, né? Bom, uai, né? A Panini deu a assinatura vitalícia pra quem não queria, cara? Então, por que não? Tá pra bom. Gente que quer. Tá bom, então. Justo mesmo. Mas assim, lembrando que a Panini tem 2 publicações de One Piece em andamento. O tankōbon normal, que tá no número 111. Sim, são 111 mangás. E a versão 3 em 1, que são 3 volumes em 1, numa única revista. Ou seja, é um puta de um calhamaço de 300 páginas. Também conhecido como tijolo. Sim. Eu comecei a... Que se tu tacar na cabeça chaproca. De um... chaproca também. É chaproca, sim. Se tu tacar na cabeça de um, mata. Então, aí o que aconteceu? Eu tenho o One Piece tankōbon normal até o volume 57. E a partir do volume 20 do 3 em 1, que junta os volumes 58, 59, 60, eu tô comprando do 3 em 1. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Momento deixa eu me gabar de babaca. Tanana. Deixa eu me gabar de uns poucos momentos que eu posso, porra. Deixo. Né? Prometeu. É, lá no Japão, ele é serializado entre bimestral e trimestralmente, ou seja, um volume a cada 2 ou 3 meses, variando normal, né? Porque tio Oda precisa descansar. É porque é quanto o Oda pode, né, bando de filhos da puta. A autoria de One Piece é Eiichiro Oda. Meus amigos, digam o que eu coloquei na pauta. The God. O próprio. Cara, Eiichiro Oda é só um dos mais bem sucedidos mangakás do Japão, cara. Se não for o mais, porque a... Eu só queria... Peraí, Jorge, rapidinho. Eu não queria te atrapalhar, não queria te interromper, desculpa isso, mas eu gostaria que você reescrevesse aqui na pauta o nome deste mangaká maravilhoso, porque está faltando uma letra no nome dele. É Eiichiro F. Oda. Ah, sim, tá. Por aí. Bom, a editora que publicou o mangá é a Shueisha, na mais famosa mundialmente possível Weekly Shonen Jump. E aqui no Brasil, como a gente já falou, Panini patrocina nós. Por favor, Panini, por favor. Pãozinho gostoso. Como eu disse anteriormente, Japão conta com 111 volumes. O 112º a ser lançado mês que vem. Aqui no Brasil, temos 110 volumes. Com o 111º a ser lançado em breve, e o 3 em 1, número 35, sendo que o 36º vai ser lançado ainda este mês. Não sei se você tá a par, mas lá fora tá em Obaf já, né? Acredito que sim, mas eu não tenho certeza. Eu acho que é Obaf, já tá até terminando já essa porra, ou seja... Estamos chegando perto do final! Ai, meu Deus, socorro! Né? Bom, especiais, filmes e games, a lista é tão gigantesca que ele ganha ele deveria ganhar um episódio só pra isso, porque é muita coisa, cara. E seja bem-vindo à live, Morgo. Morgo é gente boa aí. Gente boa pra caramba. Então, por isso que na pauta eu coloquei os links da Wikipédia pra todos os especiais de televisão, os filmes e os jogos de One Piece. Então tá bom. Então quem quiser, vai no post e vai ver isso. Sim, eu vou colocar no post, inclusive. Inclusive agora, Nerd Master, brilha. Ah, aviso spoiler. Tá, ok. Então tá bom. Querido senhor ouvinte que deve estar de chinela, o senhor sabe que aqui nós vamos falar sobre as sagas do TV especial, né? Que é o que apareceu só na TV, a Ilha dos Bode e a Ilha do Hulura e, finalmente, o que interessa pra esta porra que é a Skypiea, né? Ok, então tudo bem. Então isso já tá... dublado, inclusive, na Netflix já tem par de ano, tá? Então, não tem motivo nenhum pros senhores não terem ouvido a chinela cantar. Então, se os senhores, queridos jurisconsultos, nababescos e, por que não dizer, elásticos ouvintes, não quiserem assistir este episódio porque não viram ainda, o que eu acho um absurdo, tudo bem, vai lá, assiste primeiro e depois volta. Ah, não, você quer... ouvir esta bagaça podcastal, mesmo não tendo assistido os episódios até Skypiea? Então eu vou te contar um negócio, a chinela vai parar de cantar e vai comer na casa de Noca. Ô, tá? Louco. Muito bem. Jota. Fala, meu chefe. Por favor, traz as sinopses. Sim, é mais de uma. Tá. Antes das sinopses, só uma par. Tá? Porque essas sinopses já são de Skypiea propriamente dita, né? Então, sim. Vamos falar rapidinho, só título de curiosidade, de, sei lá, três episódios fillers que apareceram nos TV especiais que eu achei sensacionais, cara. Que a galera do Mitsubukai, né? Da galera da Unidub, daí no sei lá das quantas, que eu esqueci o nome que deram agora pra porra lá. O seu Glauco Marques, né? Que é o seu diretor da dublagem, tá de parabéns, porque o cara conseguiu fazer literalmente o episódio menos assistido do Japão virar a porra do episódio mais assistido do Brasil a coqueluche do momento que todo mundo fala a respeito, que é nada mais, nada menos que o Silvio Santos do One Piece. Maoi! Porra, mas ficou sensacional, velho. Primeiro, vamos dar parabéns a quem deve, né? Que é o Glauco Marques, para começo de conversa, porque foi ele que teve a brilhante ideia de fazer o Rice Rice do serviço de entrega da Dandemotion virar o Silvio Santos. E Marcelo Salsicha, o dublador maravilhoso que de vários personagens de videogames e o caramba 4, que foi o filha da puta que conseguiu imitar o mais perfeito Silvio Santos que eu já ouvi num desenho na minha vida. Nem o Guilherme Briggs no Cosmo fazia um Silvio Santos tão perfeito quanto o Marcelo Salsicha. Marcelo Salsicha é sensacional, cara. Queremos ele aqui, cara. Claro. Então, o Glauco Marques, ele fez uma coisa que a gente julgava que seria um sacrilégio relacionado ao One Piece, que é localizar a dublagem, né? Então, todo mundo, né, pelo menos os fãs mais de carteirinha, mais antigos, sempre achavam que não pode, porque vão mudar isso, vão mudar aquilo. E aí Glauco chegou, botou o pezão no meio e falou assim, eu vou mudar sim, eu vou localizar. E aí ele teve uma liberdade gigante para localizar, respeitando a obra original e trazendo referências muito interessantes pra gente daqui. Ah. Que aí, poxa, aí pegou a gente pelo pé, porra. E eu posso dizer uma coisa? Aprovado pelo Oda, tá? Sim. Pois é. Sim. E pelo seguinte, vamos lá. Por que que ele pôde fazer isso? Primeiro, porque é um episódio filler. Não muda absolutamente porra nenhuma na lore do One Piece o filho da puta do Rice Rice virar o Silvio Santos, tá? Segundo lugar, em momento nenhum é falado o nome Silvio Santos. Ele se apresenta como Rice Rice do serviço de entrega de The Mushroom. Eu tenho que fazer com do Silvio. Eu não consigo mais falar só Dedemushi. É Dedemushim. Porque não dá. Não dá. E é quando, cara, quando ele pega na lâmina, balança, balança. Oi, a lâmina, balança, balança. Puta que o pariu, cara. Vai tomar. Vou arrancar todo o dinheiro dessa menina. Não, eu vou encher esta menina de carne. Aê! Cara, é foda, mano, caralho. Ó, só voltando aqui ao chat da live. O Morgo tá on fire aqui. Falando de teorias, o Scarba 4 falou que é fã, é nosso fã. E que se inspira no Nerdmaster quando ele faz as piadas dele, inclusive encheu o chat de pio. Porque é piada, né? Inclusive, ele fez uma piada bem inteligente, porque é pi-u, né? Né? Pi-u, muito bem. 3,14159U. Né? E aí ele perguntou se a gente sabe qual é a saga ou arco de One Piece que mais faz piadas. A Skypiea. Ah, filho da mãe! Tá. Ok. Depois dessa... Aí, beleza. Tivemos esse episódio, que era um episódio focado na Nami. E nos mapas que ela faz, porque ela quer fazer lá o mapa mundi. O filho da puta do Rice Rice vende, inclusive, o papel de mil anos. Que é o papel que dura mil anos. Vale mais do que dinheiro. Ama, né? Mas aí, beleza. Passou esse episódio, todo mundo amou, todo mundo falou. Os caras conseguiram que até o Jornal Nacional falasse desse caralho. desse episódio, cara. Pelo amor de Deus, programa que não tem porra nenhuma a ver com anime, falou do Silvio Santos do One Piece, caralho. Porra, se isso não é pra dar parabéns, eu não sei mais o que é pra fazer com esses caras, porra. Ele conseguiu, ele simplesmente conseguiu quebrar a bolha. Só isso. Ah, sim, sim. Mas aí eu quero chamar atenção pra mais dois episódios dessa mesma seara, desses... Filler, que esses primeiros fillers do TV especial, cada episódio é focado num personagem. O primeiro foi o Chopper, o segundo é a Nami. Aí o terceiro é o molequinho do Carê no navio da Marinha, que é focado no Sanji. Cara, esse episódio dá uma fome. Maluco. Nem o molequinho me fale. Preparando lá o molequinho preparando o Carê e mostrando como é que foi. Cara, isso tá um sacanagem, não. Dá pra fazer. Dá pra fazer esse carinha seguindo aquela receita. Funciona, porque eu vi depois num canal de cozinheiros especializados em comida japonesa, o cara fez o carê do One Piece. E ficou, ó... deve ter ficado gostoso, não sei, não provei. Então, deve ter ficado bom. Eu, ultimamente, ando ficando com fome pra caralho, porque, né, logo mais vem as resenhas de mangás nossas com o final do mangá de Shokugeki no Soma, tá? Boa, tá faltando segundo prato, tá? Já tô lavando essa louça, tá? Tá faltando um monte de pratos de Shokugeki, né? No Soma. Mas a gente tá faltando no segundo já, tá, fio? Né? E o seu Mordo lá tá com saudade da caverna do Rangão. É, inclusive, se eu não me engano, em janeiro do ano que vem tem segunda temporada de Caverna do Rangão. Sim, senhor. Mas aí, beleza, esse episódio do Sanji com o molequinho fazendo carreira é Carê, que é o Curry, né? O sim, Carê, é o Curry. Mas é bom pra caralho, o Carê e o episódio, sim, muito bom. E depois desse, cara, vem o que eu acho mais engraçado, quase tão engraçado quanto do Silvio Santos do One Piece, que é o Usopp na Ilha dos Fogos de Artifício, cara. Esse episódio é bom para caralho, maluco. O Usopp mostra como ele é esperto pra caceta nessa porra desse episódio, cara. É muito lindo esse episódio dos fogos. Deveria, viu, Morgo? Deveria, porque o curry japonês é muito, muito bom. Ah, sim, Carê é bom, Carê é bom, rapaz, menino do céu, Carê é bom pra caralho. Carê é basicamente guisado de carne com legumes e temperos, então é, ó, delícia. Bom, agora voltando à pauta, Jota, lê as tramas dos arcos de Jaya e de Skypiea, por favor. Bom, as tramas simples, né? O arco de Jaya, depois da log pose do chapéu de palha aprontar pro céu, eles viajam até a ilha de Jaya e trabalham com Mont Blanc Cricket para entender se há mesmo uma ilha no céu. Enquanto isso, no porto de Mock Town, cheio de piratas, Luffy acaba entrando em conflito com Bellamy e um homem enigmático que aconselha Luffy a nunca desistir de seus sonhos. Muito tá, vamos jogar logo na real, que a gente já falou que spoiler de cu é rola. Homem enigmático é o caralho, é o porra do Barba Negra. Só que no começo da carreira, tá? Esse arco de Jaya, logo no início aí, ele tem um contraponto ao primeiro episódio que é maravilhoso, né? Você sabe, né? Uhum. Que é justamente o fato de eles tomarem uma porrada, né? Uma coça do da bando tripulação do Bellamy, igual o Shanks levou dos bandidos da montanha. Isso foi bom de um jeito, cara, porque assim, a gente nunca gosta de ver os protagonistas, principalmente os dois principais, apanharem, né? Mas essa surra que eles levaram ali foi maravilhosa, porque a gente viu o Luffy fazendo igual o cara que ele admira, pô. Não, sim. Não bata, não tanto, se mova. Tanto assim nada. Que depois que a Nami puxa os dois pra fora, achando que eles tomaram uma piaba, né? Eles tomaram, né? Mas... Aqueles que perderam a discussão, não. Aí veio o Barba Negra. E quem ganhou foi eles. Os caras lá dentro são os otários. Esses aí é que estão certos. Né? E a descrição do arco de Skypiea é... Os chapéus de palha chegam à ilha de Skypiea e aprendem as conexões da ilha de Jaya e o conto de Mont Blanc Norland. a respeito de uma cidade de ouro. Enquanto a tripulação embarca em busca do tesouro, eles se envolvem numa guerra de três vias contra os nativos de Skypiea, os vingativos Xandianos e o deus cruel da Terra, que é a Companhia de Energia de São Paulo, Enel. É de Niterói também, a Companhia Nacional de Energia Elétrica, Enel. Que bosta. Olha só, três coisas que eu quero destacar nesses dois arcos. Primeira é a história do tal do Mont Blanc Noland, o mentiroso. Isso vai depois reverberar muito no arco de Dressrosa. Tá? E aí tá a resposta pra pergunta que o Jean Silveira fez, né? Que ele mesmo respondeu que era Skypiea, né? Mas que era onde tinha mais piada. Mas o arco de Dressrosa é onde o filho da puta do Glauco tá solto que nem cachorro de rua, velho. Pra referência e zoeira na dublagem. Não, puta que pariu. É mais cupica, né? Não é só isso, não. O narrador do Coliseu lá. Ah, não, o Gats, narrador do Coliseu, é o fino da bossa, cara. É o puro suco das piadas no anime, cara. Vai tomar no cu. Mas vamos lá. Então, três destaques do Jaya barra Skypiea, né? A história do Mont Blanc Noland, contada pelo Mont Blanc Cricket, que é o descendente dele. A entrada do Bellamy, que mal ou bem é um personagem popular. A galera, inclusive, coloca, às vezes, o Bellamy bem alto em disputas de popularidade, que de vez em quando o Oda faz no mangá, né? E a piaba que ele tomou do Luffy. Ah, não, isso é... O Luffy dá sentar-lhe uma muqueta na cara do Bellamy é padrão. Tanto aqui. Não, mas assim. Quanto mas não é, depois em Dressrosa vai muqueta. Ser igual, né? Mas tudo bem. Não foi uma muqueta, Nerdmaster. Foi uma muqueta seca, sem poder nenhum, só o cascudo, puro. Com a força normal do cara, sem esticar porra nenhuma pra falar assim, olha. Você achou que tava batendo na gente? Toma esse cocorote aí, poque! O cara afundou no Foi maravilhoso, no velho. Mas não é? É o segundo melhor soco. Porque o primeiro, obviamente, é o do Terribito. Do Terribito? Sim. Né? Mas aí, terceiro destaque que eu quero dar pra esta porra é a galera de Skypiea como um todo. Não só os Xandrias, mas a galera dos anjos também. Porque uma coisa engraçada que eu não sei se vossas excelências sabem. Vocês já viram que tanto nos Xandrias quanto na galera dos anjos, tá todo mundo de asinha. Então, vocês perceberam as asinhas? Essa referência eu ia trazer mais tarde. Mas eu vou trazer agora porque eu sou escroto. Acontece que aquelas asinhas não são enfeites, meus amores. São parte do corpo deles. Sim. Porque jura? Porque esse povo é tudo descendente dos habitantes da Lua. Meu, essa história da lenda dos coelhos da Lua vira e mexe aparece em animes, cara. E no caso do One Piece, apareceu nas histórias de capa, que depois que acabou o arco do Skypiea, o Oda fez, sei lá, uma dúzia de histórias de capa só com o Enel viajando pra Lua. Sim. Exato. Que é uma das mais divertidas histórias de capa, diga-se de passagem. Sim, muito boa, concordo. Bom, antes que a gente prossiga com a história, vamos trazer pra vocês os dubladores do Chapéu de Palha e do vilão dessa saga, que é o Enel. Primeiro de tudo, como diria Nerdmaster, Macaco de Luffy. Macaco de Luffy, lógico. Ele foi dublado pela Mayumi Tanaka no original. Que, entre outros personagens, ele fez a vovó. Ela fez a vovó Turbo de Dandadan. A véia Turbo. Véia fera da puta. Eu morreria, mas eu não perceberia, porque eu sou maluco. A Marron Glacé Mont Blanc do filme da Rosa de Versailles, que é sensacional. Não confunda com Mont Blanc no Land, que é outro Mont Blanc. É outro Mont Blanc. Tem um monte de Mont Blanc por aí. Né? Monte Branco. Inclusive as canetas também são muito boas, as canetas Mont Blanc. Tudo. E o Kuririn de Dragon Ball. Ah, só. Só. O Kuririn de Dragon Ball. Puta e porra, né? A voz que foi emprestada magistralmente aqui no Brasil é da nossa querida, e queremos um dia ela aqui, basta sonhar, né? A Carol Valença. Que ela fez, assim, quando eu tava fazendo essa pauta, cara, eu tomei cada explosão de cabeça. Mano, ela fez a Unohana Retsu em Bleach, cara. No. Olha a diferença entre o Lupin... Calma, cara, deixa eu terminar de falar. Não vem querer me foder, mano. Calma aí, velho. Quer me foder, me beija, porra. É, por aí. Não, vai ter que ser no seco mesmo. Mano, imagina a diferença de tom de voz feito entre o Luffy e a Unohana, velho. É absurdo, velho. São completos opostos, né? É, porque no caso da Unohana, é a voz da Carol mesmo no tom confortável dela, enquanto que no Luffy ela faz dá uma carregada. Ela, né? Dá uma carregada pra fazer voz moleque, né, velho? É, isso aí. E sim, Jota, não sei. Não sei. Não sei. Não sabe, né, Moisés? Ela tá... Porra, tu não sabe o arco do Soul Society, não, filho? Então, não sei. É bom, não, mas eu quero onde ela aparece mais. Então. Quero lá o dos 100 anos. A Erza... Mas aí vai demorar, né, bebê? Porra, a gente não fez nem o Soul Society ainda, caralho. Pois é. É a Erza Scarlet, de Fairy Tail. Esse eu também tomei uma na fuça, que foi lindo. Porra. Nem, não imaginava, porque... A Erza... Não, eu consigo ver, cara, eu consigo é ver. Besta. Eu consigo ouvir a Carol fazendo a Erza, porque a Erza, ela tem aquela voz mais... Machão, é. mulher macho, saca? Mulher metida besta, como falou o Jota, muito bem feito. Ela imposta muito. Sim. E a luxúria de Fullmetal Brotherhood, cara. Essa é que é a mais diferente de todas. Mano. Porque é uma coisa mais sensual, né? Mais pra provocante. Caralho! Sensual e meio. Sim. Né? Mano, isso só mostra o tamanho da versatilidade dessa mulher, velho. Puta que pariu, mano. E além de tudo isso, ela consegue fazer uma chinela cantar. Como ninguém, velho. Melhor que eu. Ah, né? Vamos lá. É... Né, não precisa completar essa frase não, filha da puta. Bom, temos o Roronoa Azoro, que é o imediato, e que lá no Japão... Imediatamente perdido. Não, isso sem dúvida alguma. É, lá no Japão, a voz dele é de Kazuya Nakai, entre outros personagens, o Akitaru Obi, de Fire Force. Rapaz! Vem cá entre nós. Quando? Né? Não sei. Não sei, mas é. O Ryuji Suguro, da franquia Aono Exorcist. Que também é muito bom. Não sei. Também não sei, né, mas é. Muito obrigado. E o Toshiro Hijikata, da franquia Gintama. Quando? Também não sei. Muito obrigado, mas é. E a voz aqui no Brasil do nosso querido Roronoa Azoro é do nosso não menos querido Glauco Marques, que é o diretor da porra toda. Isso, fala direito o nome do homem. É o senhor diretor Glauco Marques, por favor, muito obrigado. Né? Senhor diretor fodão Glauco de Marques. Sim. E o segundo maior viciado em One Piece na galera da dublagem do Brasil, porque o maior é o filho da puta do Marques. Calma que a gente chega nele. É... E segundo o Morgo, o Kazuya Nakai também fez Kuroko no Basket. Mas beleza. Sim. Vamos lá. O Glauco Marques, entre outros personagens e trabalhos, porque ele, além de ser dublador do Zoro, ele é o diretor de dublagem de One Piece. Ele fez o Atsuya Kusakabe de Jujutsu Kaisen. E a gente só vai ter novo episódio de Jujutsu Kaisen quando eles vierem com a terceira temporada. A gente já fez a segunda? Já, eu fiz com a Rita. Ah, tá, eu não participei, por isso que eu não sabia, desculpa aí. Muzan Kibutsuji, de Kimetsu no Yaiba. também aí conhecido como Michael Jackson. Sim. Né? Aí você me explodiu a cabeça, legal, porque não imaginei que era ele. Cara, dá pra perceber o Glauco no Muzan, sim, porque é o Glauco sem ser gritalhão que nem a porra do Zoro. Porque no Zoro, então, ele é muito gritalhão. Mas tu pega dá um pra Zoro. Perceber, tu pega um Zoro. Perceber. Baixa o tom um pouquinho e não grita. Saiu o Muzan. Então, dá pra perceber quando você sabe que é ele. Se você não souber, passa batido. Então. Não, pra mim, sinceramente, não, sem sacanagem. Não é querer bancar o babaca, não, mas eu percebi que era o Glauco na primeira vez que eu ouvi o Muzan falando. Posso te... Dá pra ele, então. Posso... Ah, nossa tá. Senhora. Então, mas... Ciúme... Não, ciúme de macho é fogo, né? Puta que pariu. Então, posso te dizer uma coisa? O Glauco fez a mesma coisa com o Muzan, o que o Wendell Bezerra fez com o Goku Black. Sim, o Goku é justo. O Goku é mais espivitado e o Black é o mais centrado, sim. É, mais baixo, sim. E além disso, o Musashi Golda de Mob Psycho 100. Muito bom, já fez, né? Já fizemos. Ah... E agora, a gata ladra, navegadora, linda e dona do meu coração, Nami. Nami não, não. Por favor, fale da maneira correta. É, senhorita Nami, como balança! Né? Nami-chan, Robinson! Nami-suan! Né? Melurin! Nossa! Abraço pro Sanji. É. lá no Japão, a voz da Nami é de Akemi Okamura. Entre outras personagens, ela fez a Hinoe da franquia Natsumi Yuujinchō. Sim. Essa eu tomei tanta porrada da Artemis que eu aprendi a pronunciar direitinho. A Akemi Hinazuki de Boku Dakegai Naimachi. Também outra é muito bom. É outro Isekai, você vai gostar, Jota. Ah, tá, que bom. E a Cláudia Sardini de The Gray Man, que também é bastante bom, pelo que eu pude ouvir. Não olhei. Olha aí, viu? Quando? Você viu? Ele pegou seu bordão, né, Nerdmaster? Né? Porra, eu tô ligando, cara. Mas o que? The Gray Man eu queria muito. Tem muito tempo que eu vi. Agora, a voz... Uma das vozes mais famosas do Brasil e que me rejeita tem uns meses aí pra participar de episódio. Tatiane Kepomer. Além de outros personagens mais famosos dela, como a Sakura de Naruto e, obviamente, a Nami de One Piece, ela fez a Ran Mori da franquia Detetive Conan. Quando? Não sei. Obrigado. Arukia Kuchiki da franquia Bleach. Vamos fazer a porra do arco do Soul Society, faz favor? Precisamos. A pior personagem de Bleach, claro. Rukia. A pior personagem eu não digo não, mas a pior desenhista sem sombra de dúvida. Puta que pariu. É a personagem mais chata de toda a história. Ela é pior até do que o Con, velho. Vai pra porra. Não, tá. Tá bom, né? É, cada um tem o seu gosto, vamos lá. E a Shinobu Kocho de Kimetsu no Yaiba. Que é a Hashira dos insetos. Isso, a Hashira do veneno, né? Dos insetos, é por aí. E agora temos o mentiroso narigudo que todos amamos. Antes de eu falar do mentiroso, peraí, eu só queria te perguntar uma coisa, Jorge, que eu tava pra te perguntar já faz muito tempo. Eu te dei 20 mil réis pra pagar 13.300, você tem que me voltar quanto? 16.700. 16.700. Não, 17.700. Esse vídeo do Mitsubukai vai estar no link aqui no post, velho. Cara, esse é do Glauco e a Tatiane falando, fazendo essa brincadeira. Mano, é muito da hora, cara, velho. É maravilhoso. É muito da hora, cara. Bom, na marca do Zoro começa a ficar puto. Putaço da vida, né? Bom, agora temos o mentiroso narigudo que todo mundo aprendeu a amar nessa vida, o Sop. Capitão Usopp! Né? É, o Usopp só depois do time skip, né? Pelo amor. É, depois do time skip, quando ele falar, ai, minha barriga! Chavinho! Deu quase uma de nhonho, velho. Bom, a voz dele no original é de Kapei Yamaguchi. dono de personagens como Urama Saltomi de Irama Meio. Sim, precisamos fazer, porque teve o reboot e eu quero muito falar sobre o reboot. E já vai chegar a segunda temporada também da Família São Tomé, tá, seu Sim, Jorge? Eu sei. Pra esses meses agora, Família São Tomé, parte 2, A Vingança. Sim. Olha lá, o Mogo mandou... É Go de Usopp, basicamente dizendo God de Usopp. Né? Não, é God Usopp. É Usopp Deus. Go de Usopp, tá massa. É o Conan, da franquia Detetive Conan, obviamente o protagonista da porra toda. Aham, quando? E o Oberon... Rei das Fadas, em Mahoutsukai no Yome, como diria o Nerdmaster, Mago Pedófilo. Mago Pedófilo, porra, porque essa é a tradução, ora bolas, porra. E quando? No Yome. Obrigado, Maizé. E agora, a voz brasileira do Usopp é um dos caras mais, tipo, o cara que mais se empolgou com a dublagem de One Piece e que não respondeu as minhas mensagens no Instagram e não respondeu a conversa que a gente teve presencial no Anime Friends do ano passado, Adrian Tatini. E o maior viciado de One Piece do canal Mitsubukai. Ele é o criador do Mitsubukai, né, cara? O criador, na verdade, é o Glauco Marques, mas tá bom. Na verdade, o Glauco Marques criou o Mitsubukai por causa do Adrian Tatini. Também. Bom, entre outros personagens, ele fez o Zenitsu Agatsuma, de Kimetsu no Yaiba. O chato para caralho, gritão misógino do caralho, covarde. Não falei de Inuyasha. Só vale a pena quando tá dormindo. Morgo, não falei de Inuyasha porque, né... Temos que fazer um episódio alguns episódios especiais de Inuyasha. Né? Vamos lá. O Dabi de Boku no Hero Academia. Uhum, o cara rasgada, né? O cara toda queimada. E mais pro final, mais pras últimas temporadas de Boku no Hero, você sabe quem vai saber quem que é o Dabi. Aham, sei. E você vê, tipo, 200 pro Dabi vira 180 graus, né? Ah, sim. E o Anai de Agretzko. Que aí é o Zenitsu no mundo animal. Pois é, né? Tipo, chega no Zenitsu, vira 180 no Dabi e vira mais 180 no Anai. Aí dá 360 e volta pro mesmo lugar. Por aí. Temos o Sanji, que na lista de dublagem já colocaram o sobrenome dele depois do arco da Germa 66, que é Vin Smoke, é um absurdo. Né? Não, ele é Sanji Perna Negra. Não. Sanji Perna Negra é o nome dele de pirata. E é esse o nome que a gente tem que usar, porra. Por aí. Bom, a voz dele no original é de Hiroaki Hirata. Entre outros personagens, ele emprestou a voz pra Takeru Takaishi, vulgo TK, da franquia Digimon Adventure. Uhum. Molequinho chato. Mais um dos chatos. O Shiro Fujimoto, vulgo Padreco, do Ao no Exorcist. Sim. E quando? No Yei. Muito obrigado. E o Kotetsu T. Kaburagi, de Tiger and Bunny. A gente já fez, não precisa fazer de novo. Agora só, eu esqueci de perguntar uma coisa antes, seu Jorge. Quando é que a gente continua, Grético? No Yei. Muito obrigado. Só que eu tinha esquecido. Não esqueci, não. Tanto que você vai ver um monte de... Não, quem esqueceu fui eu que perguntei. Ah, tá. Então tá bom. A voz dele aqui no Brasil é só um dos dubladores mais conhecidos e um dia eu vou conseguir fazer um episódio com ele. Vai muito. Wendell Bezerra. Não duvida do Jorge, não, hein, ô safado. Que eu vou ajudar a contatar seu Wendell. Eu falo muito com o seu Wendell, ele nunca me responde. Tá bom, Morgo. Eu não tô duvidando da capacidade do Jorge. Eu tô duvidando da possibilidade do seu Wendell responder. Ele tem assessoria de imprensa. Um dos poucos dubladores que tem. Vamos lá, entre outros personagens, além do Goku, obviamente, ele fez o Hyoga Hibiki de Rama Meio. O perdido da família São Tomé. Sim. O Speed Racer, da franquia Speed Racer. É, né? E o Chave, do anime Excel Saga. Quem pira com... Não sei, mas quem pira com esse Artemis. Tá bom. E o Ramen na meia quando? Também não sei. Além disso, um currículo do tamanho do cabrunco que esse... O filho de uma égua que trabalha. Sim. Né, Bob Esponja, é o Goku, é uma porrada de gente. Trabalha pra caramba. É o Jack Chan. Sim. Cara, ele no Jack Chan das aventuras de Jack Chan é muito bom, cara. Sim. Bom... Mal dia. Sim. E agora nós temos ele, o médico do bando, o mascotinho e também um dos caras mais apaixonados dessa história toda, que é o Tony Chopper. Né, é mascote, médico e ração de emergência. Não, tá. Seu idiota, não acho que seus elogios são... Eu gosto de elogio, não. É. Pá, pausa aqui nos dubladores, vamos fazer uma enquete rápida aqui. O que vocês acharam do Toninho Chopeiro que a Tudum, a Netflix, botou pra estrear no Tudum? É, eu digo assim, fofinho. Eu não vi. Eu vi, cara, que coisa procura, mais linda. Procura, tá no YouTube, é fácil, só botar Tony Chopper live action, tu vai achar fácil. Mas procura no Instagram da Agatha Paulita, porque ela fez o favor de pegar aquela apresentação e dublou por cima. Cara, ficou perfeito, Toninho Chopeiro. O Jorge, eles respeitaram o formato do Chopper. Eles respeitaram o desenho do Chopper, só isso que eu lhe digo. E muito. Ficou fofinho, ficou... Não ficou... ficou crível e ainda continuou fofinho. Muito bem. Uhum. Bom, a voz original japonesa do Chopper é a Ikui Otani. Pra quem conhece os dubladores japoneses, os atores de voz japoneses, vocês sabem que a Ikui Otani, o personagem mais famoso dela, é o Pikachu. Ah, é, o Pikachu, claro, da franquia Pokémon, exatamente. O Pikachu, exatamente. Mas também ela fez, entre outros personagens, a Morgana de Persona 5. Muito bom. O Sarutobi da franquia Naruto, como um todo, porque ela fez até o moleque quando ele era pequeno. É, porque ela fez o Konohamaru, né, que é o... Konohamaru Sarutobi, é isso que ele tá falando. Que é o Honorável Neto. Sim, Honorável Neto. É, só que ela fez... O fã do... Ela fez por toda a franquia Naruto, desde o Naruto clássico até o Boruto. Sim, fez. Nos jogos também, no Ninja Storm. Sim, é igual o Goku, ela fez do pequenininho até virar adulto. Sim. E o Zatch Bell, do anime Zatch Bell. Tá, antes de mais nada, Naruto, foda-se, porque a gente não tá mais interessado em Naruto. E Zatch Bell, quando? Moisés. Muito obrigado, Moisés. A voz brasileira do Chopper, como já foi dito antes, é a Agatha Paulita e queremos ela aqui, óbvio. E deixa eu deixar claro uma coisa, melhor que a original, tá? Pô, desculpa, Dona Otani. A senhora é muito boa, faz um piscacu bom para caralho, mas a Agatha mata a pau no Toninho Chopeiro, cara. Sara, me ensina a sonhar! Puta, que marinho de fofura, neném! Vamos lá. Entre outras personagens, a Agatha fez Aretsuko, de Agretsuko. Não. Ela fez a Retsuko! De Agretsuko. O que eu falei pra você, Jota? Né? Em um nerd maratonista mais perto de você. Não, já tem. Ah, já tenho lá no nerd maratonista, eu tenho acho que já umas 4 temporadas. Aqui teve uma. Olha lá, né, Jorge? Então, nós tivemos... Tô jogando na cara mesmo. Roupa suja, safado. Tá bom, mas eu falo porque a Gretzko quem fez com o Nerdmaster lá no Nerd Maratonista fui eu. E a Donana também, porra. Eu acho que eu fiz as duas primeiras temporadas e a Donana fez as outras. É. Bom, a Eriko Nagai, de Ajin. Ajin é bom. A gente já fez a Jean, não fez? A primeira temporada, precisa fazer a segunda. É, então, e quando é que vem a segunda? Não sei. Obrigado, meu gente. E a Anne Hyde de Vinland Saga. Quando? Precisamos fazer sim, principalmente agora que eu comprei os mangás. Ah, agora te interessa, né, safado? Tá bom. Calma, calma, calma, sua piranha. Calma, calma, essa piranha, porque eu sou Raice Raice do serviço de entregas de Nemusham. Tô tomando bronca aqui, ao vivo e a cores, vamos lá. Agora nós temos a mais inteligente de todo o bando, a segunda mulher, deveria ter mais, mas beleza, a arqueologista e uma das minhas personagens favoritas de One Piece, Nico Robin. É, e ela inclusive é recém, você, contratada da tripulação do Chapéu de Palha, né? Que essa é a primeira saga que ela participa como Mugiwara, né? Sim, porque no Arco de Alabasta ela foi liberta da Marinha. Isso vocês podem ver no nosso episódio do Arco de Alabasta. Da Marinha não, do Crocodile. Não foi da Marinha não, a Marinha é Nislob depois, rapaz. Dia depois. Ah, não, vem depois, é, tem razão, ele vem depois de Walter Seven, tá certo. Foi liberta do Crocodile. Do Crocodile, isso, da mãe do Luffy. Puta, eu não tanco essa bosta, velho, puta que pariu. Tu conhece já essa teoria do Crocodile ser a mãe do Luffy? Conheço, que o Crocodile possa ter passado pela mão da Emporio Ivankov. Não, que o Crocodile passou pelas mãos, entenda isso como você quiser, da Rainha Ivankov, isso foi. Porque a própria Iva falou que conhece os podres e o passado do Crocodile. Então, entenda isso como você quiser, bebê! Eu só confirmo depois que o Oda disser que é verdade. Bom, a voz dela lá no Japão é de Yuriko Yamaguchi, de outros personagens como a Gabriela Dieda, do anime Madoguchi Dahlia wa Utsumu Kanai, que é foda pra caralho, eu gosto muito. Que bom, traz ele. Eu vou trazer, não duvide. Que bom. A Aritsuko Akagi... Você não sabe quando, né? É, não sei. É bom. Aritsuko Akagi, do filme mais novo, o Shin Evangelion. Caralho, eles não desistem, eles não largam as tetas dessa vaca mesmo, né? Puta que pariu. Não, é que se você pegar, eles fizeram Shin Godzilla, Shin Evangelion e Shin Kamen Rider. Shin, como é que é? Ultraman, Shin pra Shin, tudo do lado, Shin. É, esse Shin significa novo. Uhum. Ah, eu pensei que era aquele efeito que o Nerd Master coloca lá no Nerd Shin. Maratonista do... Do ano. Marcas disso. Tchim! Não, não é. Corte rápido, né? Tramontina. Né? Bom, mas não é o caso. E a Vados, a anjo do universo 6 da franquia Dragon Ball, no caso Dragon Ball Super. Cara, a Vados é muito engraçada, cara. Puta que pariu. Ela coloca o Champa no lugar dele, dois palitos, né, velho? Aham. Bom, a voz da Robin, aqui no Brasil, a nossa querida Samira Fernandes. Muito boa, inclusive. Mano, queremos ela aqui, com certeza. E ela fez outras personagens, como a Major Motoko Kusanagi, de Ghost in the Shell, o Saki Standalone Complex. Que é, serviço de atendimento ao consumidor. Eu sabia que ele ia vir com uma dessa. A Natsuki Mogi, de Initial D. Eu, como um cara que gosta pra caralho de carros, tem que trazer Initial D um dia. Aham! É, quando? Não sei. Tá bom, Moisés. E a Eri Uemura, e agora você vai ver a reação, ô Jota. Eri Uemura de Martian Successor na Desco. O que ele tá querendo que eu faça, Jota, não sei se você tá percebendo, é que dia que na Desco é muito triste. Aí a gente chorar, é tão triste, é quase tão triste quanto o túmulo dos vagalumes. Tá satisfeito? E que precisamos fazer. Ah, tá quanto? Bom, é, uma vírgulazinha aí a respeito da dublagem da Robin é que eu não gostei, né? A única que eu não gostei, assim, gostei da dublagem, a voz tá maravilhosa, só não gostei da tradução das habilidades dela, que tiraram, que eu já falei, já comentei em outra vez aqui, que tiraram que as habilidades dela eram proferidas em espanhol no original e colocaram a versão em inglês das habilidades, né? Então, ficou, pra mim, não ficou legal, não. É? É. Mas quando ela grita o nome das flores é em espanhol, é Cienfler. É... Não, Flair. Hortoflair. Não, mas Flair não é espanhol, é francês. Ah, mas ele falou em inglês. É, eu tô... Eu não sei qual é a língua do Flair. Flair é francês, mas não, criatura. É espanhol. Mas não é espanhol, porque... E quando ela grita o nome das... bom, alguns golpes ela grita em inglês. Clutch, ou Snap, ou Slap, é. Tudo bem, mas... Gigantesco, mano, tu falar que não é espanhol é o caralho. Então, né? Esse aí é do Racionais MC, relaxa. Mas se lascar, velho. Bom, não, mas é sério. É porque é só essa sonoridade aberta que não faz. Que não é. Não, é, não faz parte da identidade dela. Que ela tem uma pegada mais soturna, mais grave, mais séria. E esse flare ficou muito aberto, muito. Ah, você sabe? Tá bom. Soltei! Mas, tá bom. Mas é muito mimimi, mas, pro meu gosto, velho. Puta que não, pariu. Não é mimimi, é, tá perfeito. O negócio assim, sabe? Aquela coceirinha no ouvido que fala assim, não ficou legal. Mas, porra. Tá bom. Comparado a tudo de bom. E agora, o vilão desta saga de. Nerdmaster. De Skypiea. Aham. Teu cu também. Teu cu e a como é que é? A Empresa Nacional de Energia Elétrica também. Vê ela toda no teu rabo. O tá? Enel. A voz de... Cara, se não é por nada, gente... não. O Jota tá me sacaneando aqui. Eu não sei por que ele me colocou no papel do Enel, mas tudo bem. Mas caralho, a Goro Goro Normi é a fruta mais overpower da puta que o pariu do One Piece, cara. É, puta é que uma. Ela só perde em OP-cidade, né? Pra OP no OP no Mi, que essa é a número um de apelona, né? É, a OP no Mi é basicamente a fruta do Trafalgar, né? Que não nem chega ainda. Não, mas é porque a Opi Opi do Mi, ela é tão abstrata a atuação dela que ela pode fazer qualquer coisa. E a Goro Goro no Mi também, o cara faz do pau cavaco, né? Posso te dizer uma coisa? Mais OP do que a Goro Goro no Mi é a Pica Pica no Mi no Borsalino. Tá. Não é porque discordo, não. É porque discordo. A fruta do Borsalino bota pra fuder mesmo com a galera. Então. Na pica, né? Ai, caralho, deixa pra lá, vai. Bom, a voz original do Enel lá no Japão é de Toshiyuki Morikawa, que fez, entre outros personagens, o Christopher Skyline do anime mais recente de Boku no Hero Academia, o Vigilante Boku no Hero Academia Illegals. Não vi esse ainda, não. Esse daí, inclusive, beleza. Tá lá presente na Crunchyroll. Crunchyroll patrocina nós. Ah, muito bom. O Ishin Kurosaki, de Bleach, o pai do protagonista. Uhum. E o Kaguya Ubuyashiki, que é só o líder de todos os caçadores de demônio em Kimetsu no Yaiba. É o... Como é que é? Enquanto que o Muzan é o Michael Jackson, esse aqui é o... Caralho, fugiu o nome. O Rei Charles, né? Que é o cego. Ah, por aí. E a agora, antes de falar do dublador brasileiro, uma rapidinha. Uh-huh. Eu quero saber a opinião de vossas excelências. Vocês acharam o Enel um bom vilão? Bastante. Ele só... Jota. Ele só desistiu meio rápido da luta. Então... É, os Mugiwara só ganharam por roteiro, né? Porque... É porque a chinela é de borracha, é a prova de eletricidade. Por aí. Mesmo porque esse plot twist aí, ninguém esperava. E a primeira vez que eu assisti, a minha cara ficou igual a do Enel, cara. Por aí. Esse meme da cara do Enel espantado é maravilhoso, cara. É. Puta que pariu. Não, o... em questão de vilanice, é... Nerdmaster, o Enel, desde o começo, né, ele tá se proclamando Deus, ele tá se proclamando vilão, ele é o cara que manda e desmanda, que pulveriza o cara se o cara estiver falando merda, ele sabe tudo o que acontece, então ele é um puta do vilão, ele é um puta do antagonista na história. Então, cara, sim, assim, mas... até nesse ponto aí, até esse ponto, ele é o melhor vilão da história do, do One Piece até aí. Desculpa. Tá, se você falar até aí, eu concordo. Então, vamos porque... lá. Apesar de que eu preferi o Crocodile como vilão do que o Enel, mas... Exatamente okay, aí que eu queria mesmo. Chegar. A minha opinião é... O Crocodile é bem melhor do que o Enel. Sim, eu acho o Crocodile... Porque o Enel... Aí vem a minha opinião. Não sei se vocês querem saber, eu não sei se vocês estão... Manda a bala, Nerdmaster. Eu vou responder eu mesmo, porque eu sou dessas assim, né? Cara, o Enel é muito raso pra mim. Eu acho o Enel muito besta, muito... Vilão? Por que, que ele é vilão? Porque sim, foda-se. Não, não tem motivação? Não. É um filho criado por vó, né? Que quer o que ele não quer. Ele fala assim, eu quero e pronto. E cara, eu vou pegar tu, essa porra. Não fala isso não, porque vai ter depois um exemplo master de filho criado por vó, que é o filho da puta do Dom Flamengo. Não, nem foi criado, né? O Dom Flamengo mundo. Deixa o Enel no chinelo com essa porra. Sim. De criação de filho de bota, cara. Sim. O que muda do Crocodile pro Enel é a temática de atuação. Enquanto o Crocodile ele é um mafioso, ele tá montando uma equipe ali, ele é o pai, tem vários outros abaixo dele, ele tá criando hierarquia, e a trama dele é totalmente política. O Enel já tem uma trama mais religiosa, mais uma coisa voltada pra divindade. É, só que mais, quando a coisa começou a apertar, ele se mandou. É, mas é claro, não é assim que acontece? O Crocodile ficou lá até ser vencido. Até alguém dar um banho nele, né? Molhar ele. Bom, a voz do Enel aqui no Brasil é o nosso querido Garcia He-Man Jr. Garcia de Júnior, porque o cara é foda. Sim. Ele é da família D, com certeza. Sim. É, ele fez, entre outros personagens, obviamente, além do He-Man, o Corredor X de Speed Racer, o Thor Snorson de Vinland Saga e o Gazelle... Quando? Noje. Quando? Noje. Ah, tá. Agora você pode continuar. E pô. O Rei Gazelle do Argo... de Tensei Chitara, Slime e Data Ken. Cara, o Gazelle é o He-Man todinho, cara. Puta é que o pariu, He-Man, cara. É o He-Man. É o He-Man. É o He-Man, né? Puta que pariu. Que a gente, cara, falou no Anime Sphere, que foi já, que já tá aí na lista. Sim. Aham. Uhum. E já dá pra pedir. Quando? A segunda temporada? Não enchei. Aham. Ah, tá. Muito obrigado. Tem mais 5 temporadas pra gravar. Tem mais 10 anos. Tem um outro personagem muito bom que o Garcia fez, foi o Kronk na nova onda. Ah, não, foi o Guilherme Briggs, desculpa. Ah, foi o Guilherme. Mas foi o Guilherme Briggs imitando o Kronk, né? Sim. Imitando o Garcia Júnior. Cara, tem um podcast, acho que foi o Flow, sei lá, não lembro. Acho que foi o Flow mesmo. Tá lá o cara falando, porra, eu me amarro você fazendo o Kronk na nova onda. Ah, é mesmo? Cara, o Garcia Júnior, quando a primeira vez que eu fiz o Kronk, ele falou, oh, rapaz, você tá me imitando? Não, Garcia, a voz do cara é assim mesmo. Ih, rapaz, é verdade. Parece que sou eu falando. Cara, eu tive a oportunidade, agora vamos deixar de ser o babaca um pouquinho, né? Deixa eu botar meu momento babaca. Eu tive a oportunidade de conversar com o maravilhoso Mauro Ramos. Sim. Link do Paranerdia no post desse episódio. Sim. E a gente falou que o Guilherme Briggs imita o Drummond, imita o Garcia Júnior. Aí o Mauro falou, não, o problema da imitação do Briggs pro Garcia Júnior é que o que ele acha que o Garcia Júnior parece, né? Sim. Ele faz uma caricatura do Garcia. Aham. Uhum. Mano, imagina só se o Guilherme Briggs resolve fazer uma dublagem de brincadeira do He-Man. Já fez. É no Sociedade da Virtude. Tá bom, né? Então tá. Ah. Procura lá He-Man no canal do YouTube da Sociedade da Virtude. Tá lá o Guilherme Brito. Ele escracha com o pobre do Príncipe Adam. Porra! Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente falou dos episódios do 131 ao 135, que a gente não falou no episódio anterior de One Piece que a gente fez aqui do Animesphere, porque tinha inclusive o Silvio Santos na dublagem. Então a gente corrigiu nesse episódio aqui, que, né, eu devia isso ao Nerdmaster. De nada, ouvintes. Se não fosse por mim, vocês não tinham ouvido falar do Silvio Santos do One Piece, não, tá? Mas assim, o arco, a saga de Skypiea, ela é dividida em 5 arcos. Uhum. 3 deles são fillers. Uhum. O arco da ilha dos bodes, que são os 3 episódios, do 136 ao 138. E ele, assim, ele não adiciona nada à história. Ah, tá. Não adiciona nada à história, mas vamos botar de novo o parabéns pro seu Glauco Marques? Porque o Zene, o agiota, que é o personagem principal, o foco dessa saga, ele, cara, foi maravilhosamente dublado pelo seu Carlos Seidel, fazendo os bordões do seu Madruga, como só não ditou outra... Mas isso daí é caco de dublagem, obviamente inserido pelo Glauco Marques, né, velho? Puta que pariu. Cara, e ficou maravilhoso, cara. Essa saga é completamente filler, não faz porra nenhuma pra história da lore do One Piece. Mas só essas paradas do Carlos Seidel fazendo seu Madruga no Zene, o pirata, foi sensacional, cara. E eu posso te dizer uma coisa? Esses arcos fillers que são criados, eles são criados em cima das histórias de capa de One Piece. Sim, sim. Isso é da hora, sim, cara. Temos o arco da Ilha de Huluca, que são 5 episódios entre o 139 e o 143. E sem querer ser chato, não, mas... meu arco filler menos favorito. Eu não gosto. Cara, eu costumo pular essa porra desse arco do Hulu. É, normalmente eu pulo todos os arcos filler. Ah, não, você vai me falar que você pulou o Silvio Santos do One Piece. Não, o Silvio Santos não. Ah, bom! E também D8, o D8 não, também, né? G8. G8, é. Ah, tá. É uma letra e um número. Bom. E aí a gente começa com o arco de Jaya, que esse sim tem relação no mangá de One Piece. Ele é um arco curto de 9 episódios, que vai do 144 ao 152, corresponde aos volumes 24 e 25 do mangá, os capítulos de 218 a 236. Aqui a gente vê... Cara, eu quero chamar a atenção... de dois personagens que eu acho sensacionais nessa porra dessa saga, desse pedacinho exatamente do arco de Jaya, que é o Mazira e o irmão dele, que são dois resgatadores de navio afundado com a cara de macaco. Sim. Da puta. E o Luffy fala, porra, tu parece um macacão. E o Mazura adora quando as pessoas chamam ele de macaco, que ele acha que é mó elogio. Ele, porra, você é um cara legal, legal. Você acha mesmo que eu sou macaco? Cara, é muito engraçado esses dois filhos da puta, cara. Ah, eu lembrei desse arco. Ave Maria. É a Aliança Saruyama, que é o Montanha dos macacos, né? Sim, a Montanha dos Macacos. Se você pegar... É porque esse arco aí, ele conecta com o arco da Ilha de Jaya, né? Porque... Esse é o arco da Ilha de Jaya. O que eu tô falando é que ele... do Huluca, ele, né? Então, ele se... Não com o arco de Huluca. O arco de Huluca... Huluca já foi, filho. A gente já e o arco da Ilha dos Bodes, eles são fillers. Eles não se conectam com nada no mangá. O arco da Ilha de Jaya, ele se conecta com o final do arco de Alabasta. É engraçado, inclusive, se tu for no episódio 144, parece que não aconteceu nada. Eles nem comentam o que eles fizeram na porra dos outros dois filhos. É como se eles tivessem acabado de sair de Alabasta. Sim. Basicamente, o que acontece no arco da Ilha de Jaya? Você... os Chapéus de Palha tinham acabado de sair lá de Alabasta. Eles estão seguindo a Log Pose que leva eles pro lugar. E daqui a pouco a Log Pose, a agulha da Log Pose sobe. Uf! Pra cima. Ao contrário do meu salário e das Se ela partes... subisse pra baixo. Não, peraí. Você percebeu que ele falou que ela subiu pra cima. Sim. Né? Porque se ela subisse pra baixo. Se ela subisse pra baixo, eu ia achar estranho. Então, né? Eu fui redundante. Mas se fosse um One Piece, eu não iria estranhar. Então, eu fui redundante de propósito. E não tomei os dois tiros por redundância. Tá bom. E assim. Aí a Nami entrou em desespero, porque, porra. Como a gente vai seguir o caminho da Log Pose, sendo que ela aponta pra cima? E aí, esse arco, esses 9 episódios, mostram como eles vão fazer pra poder chegar no lugar onde a Log Pose aponta, que é já, definitivamente, a Ilha de Skypiea, que é aí o nome da ilha, que é dona do arco em questão. Sim, cara, é nesses dois arcos, o Jaya e o Skypiea, que a Nico Robin mostra todo o conhecimento dela dos poneglyphs. E do século perdido. Dos poneglyphs, do século perdido, e o caramba quase. E a cara. Isso é quase já final do arco do Skypiea, mas eu vou adiantar só pra deixar botar contexto na brincadeira. A cara de susto que ela fez. Quando ela viu as palavras em idioma de poneglyph escritas pelo Gold Roger. Sim. No campanário do sino do Skypiea. Sim. Porra. É porque assim, esse daí é o plot twist, né? Porque, vamos lá. Primeiro de tudo, o arco da Ilha de Skypiea, ele tem 43 episódios, compreendidos entre os episódios 153 e 195. Compreendidos nos volumes 26 a 32 do mangá, entre os capítulos 237 e 302. De maneira resumida, é basicamente o que acontece em Skypiea. Depois dos Chapéus de Palha subirem pela Lock Upstream, eles vão entrar na política de Skypiea através das pessoas com quem eles se relacionam lá. E aí eles descobrem uma guerra que está acontecendo entre os Xandianos e os nativos de Skypiea, por causa da parte de Skypiea propriamente dita. Upper Yard, que é o Reino de Deus. Sim. Né? Que na verdade, um pedaço de Jaya que subiu pro céu numa no-cap stream. É, numa no-cap stream absurda, né? Porque ela simplesmente cortou a Ilha de Jaya. Vruf! Sim, né? Eu quero comentar com você uma coisa importante, ô Jorge, que é Resso. Sim. Ah, Resso. Aí o que acontece? Depois de todos os conflitos, depois de todas as partes relacionadas, quer ver, ó, os fatos da saga que eu separei aqui. Aí a gente tem a gente sabe que é nesse arco que o Barba Negra se torna Chichibukai no lugar do Crocodile? Não, ainda não. Depois, um pouquinho. Aqui ele é só apresentado. A nomeação dele vai acontecer depois. É, depois quando outros... O Lafitte aparece numa reunião e põe na mesa o nome do Barba Negra como Chichibukai, mas não é nessa saga ainda que ele vira o Chichibukai, não. Ah, então beleza. Bom, seguinte. Você pode ver que para pro Merry poder subir a No Cap Stream, ele precisou ser modificado. Ganhar asas. Transformou o pobre do cabrito na galinha. Não, galinha não. É o Going Merry modo voador. Sim. Se galinha voa é outra história, né? É uma galinha. Coitado do Merry, mas ficou bonito. O Merry é o Merry com asas, que é um navio com uma carranca de ovelha. De bode. De bode, ou com crista de galinha. Crista de galinha e asas. Um capacete de galinha. E asas de galinha, né? Pouco depois da investigação. Cara, mas assim, uma coisa legal nessa subida aí é que a gente não tinha visto nada tão foda em One Piece até esse ponto. Entendeu? Porque assim, cara, tá, tem jeito, tem. E aí você começa o episódio, aí você sabe aquelas nuvens escuras, escambau. Não, esse é o final já do episódio. Aquelas nuvens escuras, e sobe a água lá, explode a porra do Nocap Stream, e eles sobem em direção ao céu, velho. Puta que me pariu. Mal ou bem, a gente teve algo não tão grandioso, mas tão empolgante quanto, que foi a Reverse Mountain. Sim, a Reverse Mountain, quando eles entraram na grande linha. Quando eles conheceram, né? O Laboon. Sim. Como você disse, não chega nem perto de fodar a cidade de esses caras subirem em direção ao céu num navio com roupa de galinha, velho. Tomar no cu. Com roupa de galinha. É, botaram um outfit diferente. E uma coisa que já está sendo mencionada e bastante mencionada nessa temporada, mas que vai ser resolvida na próxima, que é a parada de que o Merry tá todo fudido. Sim. O Merry tá um caco. O Merry tá todo lanhado. Sim. Entendeu? Até porque a gente... A gente vai falar disso daqui a pouco, mas... O Merry ganhou uma sobrevida por causa dele mesmo. Sim, é o Kabouter, mano. Calma que a gente vai chegar lá. Aí depois da investigação na ilha de Skypiea, por causa do antigo líder do povo do céu, que era chamado de Deus, ele... O tio do Apito? Sim, o tio do Apito. Aí o que acontece? Aí teve as... Ganfall. Sim, o Ganfall. Mas aí teve... tiveram as provações. E no caminho das provações temos a hora preferida do Nerdmaster, onde o Luffy, é maravilhosamente interpretado pela Carol Valença, canta, a chinela vai cantar. Faz a chinela cantar. Exato. É. Então, mas antes, cara, do Luffy... Cara, eu vou te contar só uma... Fala, filho. Antes do Luffy aprontar isso... Ah, não, é. Não, aí é a chinela. Mande. Não, a chinela deixa. Já cantei a chinela. Vou cantar a chinela de novo, não. Agora, os sacerdotes, né, que eram os fodões do segundo em comandos do Enel, cara, era um mais paia que o outro. Cara, eu gostei muito. Isso foi outra tirada de sarro da porra do Glauco Marques. Fazer o Shura ser português porque ele tinha um bigode, opa. Sim. Não me faz, não vai matar ele, meus amigos, não vai destruir meu navio. Não quero morrer. Ai, mas que cara chato, pá. A gente tem basicamente uma guerra de três vias, em que tem o povo do céu, os skypianos, os xandianos e os chapéus de palha, que foram colocados no meio, sendo que eles só queriam explorar o lugar. Eles queriam, na verdade, achar a Ilha do Tesouro, né? Porque... Não, na verdade, não. Vamos ser sinceros. A galera... Os Mugiwaras, como um todo, queriam o ouro. A Robin queria achar o próximo Poneglyph. Sim. Ela sabia que tinha um em Skypiea. Agora, o Luffy não. O Luffy só queria provar que o tio da Noz estava certo. Sim. O tio da Noz na cabeça... O tio da Castanha, né? Que é o Castanha na cabeça, estava certo. Se a gente pegar os motivos dos chapéus de palha, é como você disse. O Luffy, o Zoro, o Chopper, eles estão, tipo, todos na mesma vibe, que é provar que o Cricket era verdade. Tipo, não... O Sop tá nessa também. O Sop tá nessa vibe. Sim, também. Sim, o Sop tá nessa vibe também, porque ele... eles queriam provar que o Cricket não tava mentindo. E eles, no final, conseguiram. A Nami e o Sanji, eles queriam pegar o ouro da Cidade de Ouro. Pô. Na verdade, a Nami queria o ouro, o Sanji queria pegar na Nami. Por isso que eu coloquei o Sanji na mesma situação que a Nami. Porque a Nami queria o dinheiro, o ouro. E o Sanji queria a Nami. O Sop e o Zoro também queriam ouro, né? Eles estavam no fim do ouro também. Eles não estavam só na querência do cricket. O único que estava 100% puro, vou provar que o cricket tá certo, era o Luffy. E a Robin sozinha, tipo, ela sabia que tinha um poneglyph por perto, era que ela queria ler. Sim. Bom, temos das provações, temos as lutas principais, que é o Zoro versus o Brahan, o Luffy versus a Viper. Sim, e o Chopper versus o Gedatsu. O Luffy versus quem? A Viper. Viper? Sim. É Viper. Ela é uma Xandiana. Viper. É o chefe do Xandiano. O Viper, desculpa aí, gente. O cara da bazuca? Não, que é maluco, eu, hein? Aí, depois dessas lutas, temos a chegada deles em Xandora. Sim. Aí começamos como diria o próprio Nerdmaster, o pau começa a quebrar na casa de Noca. A chinela, em vez de cantar, ela comeu. Sim, na casa de Noca. Nesse momento aí, você tem momentos épicos, né? Principalmente uma coisa que a gente tem que deixar que desapareceu de One Piece, né? Que são os dials, né? Que é apresentado nesse lugar, né, cara? Eu ia falar dos dials, cara, que foi o que fez os olhos do Sop brilharem nessa temporada, foi a descoberta dos dials, cara. Porque não só tudo na tecnologia do Sop ganhou um upgrade do caralho graças aos dials, que o próprio Climatact, né, aquele bastão do clima da Nami, isso, também ganhou puta de um upgrade. Sim. Com os dials de Skype. Sim. Eu acho que a única coisa que sobrou de dial é o Mini Mary, né, que tá no... Então. No Thousand Sunny, né? Na verdade, não. Não. Todas as tecnologias do Sop, daí pra frente, inclusive no Thousand Sunny, são baseadas em dials. O Kabuto, que é aquele novo estilingão, a bola onde ele pega e bota a munição é um dial. Sim. Se eu não me engano, é um reject dial. Não, é um breath dial. É um breath dial, tá. Mas enfim, ele... Nessa história de tecnologia dentro de One Piece... O Sop e o Frank, mais pra frente, que o Frank chega em Water 7, eles conversam muito depois disso. Então, assim, a tecnologia no Thousand Sunny, que é o barco que substitui o Mary depois, é todo baseado também nas dials. Sim. E Coca-Cola, sim, né? Não, mas, e Coca-Cola. Não, mas aí é o toque todo pessoal do Frank, né? Pelo amor de Deus. Não, é tudo no Sunny é movido a cola, filho. Tudo. Pois é. Literalmente. Mas enfim, vamos lá. Mas vamos falar do Frank e do Thousand Sunny mais pra frente, porque tem inclusive... É, só o Water 7. Um super-herói muito importante que vai aparecer na próxima temporada. E vocês aguardem que o Rei dos Atiradores vai aparecer depois. É, sim, o Rei dos Atiradores. Mas enfim. Aí a gente tem... O líder dos sacerdotes do Enel, que é o Om. E que ele deu um trabalho. Tipo, ele colocou o Chopper no chão. Não, esse é o Gedatsu. O do Chopper é o que bateu no Chopper foi o Gedatsu. Não, o Gedatsu bateu nele também, mas o Om também. É que o Chopper já tava lascado, né, tadinho? O Gedatsu já tinha dado uma surra na porra do Chopper. O Chopper ganhou, mas o Gedatsu bateu pra caralho. Então o garoto já tava todo fudido, né? Foi só dar um sopro que o coitado do Chopper caiu duro, né? Aí a gente tem o começo de dizer que o Zoro sola, né? Porque o Zoro lutou contra o Om e ganhou dele. Cara, e a espada do Om ser feita de nuvem de aço... Porra, aquilo ali foi uma sacada. Todos os sacerdotes têm umas paradas com as nuvens e os dials e o caralho a quatro, né? Então, foram sacadas bem bacanas, né? Que era a aprovação das bolas, daquela porrinha gorda que ninguém quer nem saber, que ninguém nem falou dele, nem que vamos falar, porque não caguei, foda-se. Sim. né? Aprovação das cordas, que é do Shura, que ele usa fios de nuvem quase invisíveis. Sim. Aprovação do aço, que é o On, com aquela espada chicote de nuvem de aço. E a aprovação do pântano, que é o babaca do Gedatsu, que não sabe nem cruzar os braços, imbecil. Fazer o quê? Por, né? Aí. Aí depois que o On deu um cacete, o Zoro deu um cacete no On, aí a gente tem as batalhas do Luffy contra o Enel. Por que eu coloquei no plural? Porque na primeira vez que o Luffy luta contra o Enel, vem aquela cara do Enel completamente absurdo, porque ele... É o meme do Enel. Porque não importa qual tipo de ataque elétrico que ele utilizasse com a Gorogoro no Mi dele, o Luffy anulava todos eles. Não tinha como o Enel ganhar. O Enel, ele foi humilhado desde que o Sanji enfrenta ele lá em cima, né? Então, primeiro... Quando o cara, Sanji... aquela cena do obrigado, eu queria acender meu cigarro, filha da puta. É que assim... O Sanji foi torrado, cozido e flambado. Pois é, mas ele aí, foi... Mas ele foi torrado, cozido e flambado, mas é porque ele protegeu a Nami. Exatamente. Sim. E o Luffy chega lá pra tirar satisfação. Todo Mugiwara, né? Todo chapéu de palha tem aquele momento terça-feira, né? Não foi nada, né? Do Zoro, não foi nada, que ainda não aconteceu, vai acontecer só depois lá em Trailer Bark. E esse do obrigado por ter acendido o meu cigarro é o momento terça-feira do Zoro. O primeiro momento terça-feira do Zoro foi em Thriller Bark, mas ele tem um outro momento terça-feira lá no arco do arquipélago de Shabaldi, né? Sim, também. Shabaldi também. Mas enfim, depois do Sanji ter sido torrado, flambado e cozido pra proteger a Nami, o Luffy chega e dá um cacete federal no Enel, sendo que os golpes do Enel, mesmo até o mais forte, né, que é o Raigoro, ele não tinha efeito no Luffy, por quê? A Gomu Gomu no Mi, pelo menos até o presente momento, ela faz com que o Luffy seja de borracha. Então, tipo, não tem como o raio acertar a borracha e não ser dispersado. O Guizão, não sei se vocês lembram, ele falou isso no episódio que a gente tava comentando as frutas do diabo, mas... Sim. As frutas. Não foi o Guizão, não. Foi o Guaxinim. Foi o Guaxinim. Foi o Guaxinim. Foi o Guaxinim. Foi o Guaxinim, não foi, Jota? Foi o episódio das frutas. Foi, Guaxa, foi, né? Dos frutos mais OP. É. Aí a gente falou da Gorogoro, né? E ele falou, porra, sacanagem, só que chinela havaiana é a prova de raio. Pois é, mas só que tem um pequeno porém, né? Uma coisa que é interessante citar é que a Gorogoro no Mi do Enel era uma Logia. E todos os portadores de Akumas no Mi que são Logias, eles podem se transformar no elemento que são base. E ele fazia essa mesma coisa, só que vamos dizer, a ajuda do roteirista, né? Que é borracha, é inimiga natural da eletricidade. Sim, aí meio que o Luffy se tornou o inimigo natural do Enel. Uhum. Aí, entre a primeira luta, a primeira e a segunda luta do Luffy contra o Enel, porque o Enel, ele percebeu, peraí, eu não posso acertar ele com a minha eletricidade diretamente, mas eu posso aquecer ferro e fazer com que ele se ferre. Aquecer ouro, né? Porque tudo na nave do Enel é de ouro. Sim, aí ele aqueceu o ouro, derreteu o ouro, vamos dizer o que é verdade, fez uma bola e colocou ao redor do braço do Luffy. Cara, aquela ioiô que ele fez depois com essa porra dessa bola, puta que pariu. Tá, o Oda é gênio? É. As histórias do Oda são fodas? São. Cara, mas às vezes ele faz cada roteirismo nessa porra desse anime, cara. Puta que pariu. Ué, se todo mundo... Se todo mundo faz... O legal do... Se todo mundo faz, deixa ele fazer, né? Porque o Oda pode ser usado de roteirismo, mas ele faz muito bem, obrigado. Então, aí agora você me deu uma deixa, que é interessante, é que o Oda, assim como a maioria dos mangakás, eles trabalham, né, com um estilo de narrativa que faz com que o roteirismo que ele vai usar lá na frente faça um certo sentido. Né? Você não se sente tão agredido com o roteirismo porque você está esperando que ele aconteça, né? Você está esperando que a coisa seja resolvida. Então, assim, vou fazer uma recapitulação do estilo de narrativa que Shotenketsu, né, que é utilizado nas obras japonesas, orientais, na verdade, no Japão, onde você tem todo o arco, né, cada história é dividida em quatro partes, ao invés de três partes, como é feito normalmente aqui no Ocidente. E não é só o arco inteiro, né, é o arco inteiro e cada episódio também, a narrativa de cada um deles é feito nesse estilo de narrativa que Shotenketsu. Que é, você tem a introdução, que é o Ki, o Shou, que é o desenvolvimento do arco, que é onde a introdução e desenvolvimento faz com que você se apegue aos personagens e à trama, e você vai querer ver essa trama sendo resolvida de algum momento. Aí você tem o terceiro arco, que é a reviravolta, que é justamente quando você conhece que as coisas estão acontecendo e que o Deus, né, que é fodão e tudo mais, que foi mostrado como a maior dos problemas para ser resolvido, que não tem jeito de resolver, você percebe que ele não é invencível, né, que é a reviravolta. E no final das contas, que agora que o Jorge vai falar, a partir de agora, que é a parte do Ketsu, que é a conclusão da obra. Exatamente. O que acontece? Entre a primeira e a segunda luta do Luffy contra o Enel, que na segunda luta, inclusive, o Luffy utiliza o rifle de ouro. Uhum. Gomu Gomu Nono... Que nasceu e morreu nesse episódio. Não, é porque assim, pra ele ter o rifle de ouro, ele precisa ter algo de ouro preso no braço dele. Foi a única oportunidade que ele teve. As bolas de ouro dele. É. Sinceramente, é o terceiro melhor soco. Que a gente já falou os dois melhores agora há pouco nesse mesmo episódio. Pois é. Aliás, falando nesse soco que culminou no toque do sino, né? Da luz de Xandora. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre o ícone que o nosso querido Calgado tá usando aqui na chamada. Ah, Calgara. Que é a história do Noland, né? A verdadeira história do Mont Blanc Noland na terra de Jaya. Que, cara, foram capítulos sensacionais. Sim. Cara. Sem dúvida alguma, porque aí você teve uma recapitulação que aconteceu há anos, tipo, centenas de anos atrás, quando teve a junção entre os Xandianos e os descendentes do Mont Blanc Nolan, teve a ocorrência da Nocap Stream que levou Upper Yard pra Skypiea, sendo que naquela época os Skypianos eles só viviam em cima das nuvens. Você não tinha terra na parte de cima. Não tinha Earth. Exato. Tanto que aí a gente entra no conceito de Fairyverth. Fairyverth, que é a terra sagrada da cabeça do Enel. E no final das contas é a Lua. É que ele foi parar lá na Lua. Depois que... um pouco antes do Luffy tocar o sino de Xandora... A gente tem a Robin lendo o Poneglyph e descobrindo sobre a arma de destruição em massa, a Poseidon. Uhum. Isso. Essa foi a primeira menção da Poseidon. Sim. E também, pouco depois de ela descobrir sobre a Poseidon, a localização dos Caramba 4, a gente tem o texto que foi escrito pelo Roger, justamente no sino. Tipo, no campanário do lado. Do lado do Poneglyph, na base do campanário que fica o sino de Xandora. Sim. Foi aí que a gente descobriu que o Roger ouvia a voz de todas as coisas, né? Sim, o Roger... Não, foi mais pra frente na Ilha dos Homens Peixes que a gente ficou sabendo. Sim, disso. O que a gente aprende aqui em Skypiea é que o Roger, ele sabia escrever na linguagem dos Poneglyphs. Aí é que tá. Parecia que o Roger sabia a escrita dos Poneglyphs. Depois, quando vem o arco de Sabaody e a gente conhece o Rei Lee, a gente sabe que não era o Gold Roger que sabia escrever naquela porra, que ele tinha muita lábia. Aí depois, lá pra frente, em um ano, é que a gente descobre quem foi o filho da puta que escreveu na língua do Poneglyph, que era o único cara da tripulação do Roger que sabia escrever. Você quer saber quem é esse cara, ouvinte? Então aguarda, porque a gente não chegou em um ano ainda. A gente não chegou nem em Dressrosa ainda. É, a gente não chegou nem em Water Seven ainda, então calma aí. Não é? Aí depois do sino ser tocado pelo Luffy e, tipo, todo mundo no redor, tanto acima quanto abaixo, saber o que aconteceu, porque a partir do momento que o sino tocou, todo mundo lá na Ilha de Jaya sabe que o Cricket não estava mentindo. Cara, duas coisas. Primeiro, o som desse sino é lindo para um caralho. Cara, muito lindo. E é uma apoteose digna, né, cara? Eu me emociono pra caralho. A parte de Jaya, que tá lá, o Cricket, Mumban Cricket, e os dois macacos malucos, né, da família dele, ouvindo o som primeiro, eles ouvem o ribombar, o ribombar, sino. Sim, ribombar. Do sino. Mas o que realmente deixou eles felizes e que fez com que eles entendessem que estava tudo acontecendo no céu era a porra da sombra do Luffy na nuvem gigantesca. Sim. Causada por causa do sol nas costas do sim, Luffy. Sim, cara. Sim, exatamente. É a segunda opção. E a gente vê que o Oda, o Eiichiro D. Oda, fazendo... Não, F. Eiichiro F. Oda, que é foda. Sim. Fazendo a gente chorar baldes, né, de alegria. É, como sempre, porque... né? Puta que me pariu, que quando ele acerta esse sino, que o sino vai caindo e vai... O ribombar desse sino vai chegando na terra, lá da puta que pariu do Skypiea, velho. E você vê que o Cricket pula alto, né? Que é um grilo. O Cricket ouve fala, e se liga que, olha, ele realmente fez, né? Ele realmente foi lá, ele cumpriu a promessa. Puta que pariu, velho, é foda pra caralho. O cara até passou mal de tão emocionado, cara. Pois é. Foi emocionante mesmo, puta que pariu. E aí, depois tem a finalização do arco de Skypiea, e como os... Com uma... Festa! Sim! Não toda só... vez que termina um arco, tem que terminar na suruba. Agora sim, e depois da festa, né, Dimash? O que aconteceu? A melhor aí cena. Aí o que acontece? Depois da festa, o Luffy chega na patota, tá todo mundo chapado na porra da festa, tá todo mundo dormindo na caralho da festa, né? Neguinho mais bêbado do que o caralho a quatro. Afinal, foram o quê? 4 dias de festa. Sim. Puta que pariu, né? Aí o Luffy chega na Nami. Segue, ó. Nami. Ah, o que você quer, cara? Porque a Nami não consegue falar baixo, né? O tom dela é 3 oitavas pra cima, né? O que você quer? Fala baixo. Vamos roubar o ouro tudo e fugir daqui. Aí ela fez aquele berry, né? No olho dela. Berry. Aí, cara, eles começaram a roubar tudo, né? Começaram a... Porque eles foram dentro das cavernas lá de Xandora, né? E também dentro do estômago da porra da cobra, diga-se de passagem, tava lotado de tesouro. Então eles, porra, eles pegaram uns 5, 6 sacos de ouro. Foda-se. Ouro pra caralho. Só que nesse meio tempo, recuperaram o sino, que o sino tinha caído do Apeyard e tinha caído e teoricamente se fudeu. Tchau, sino, ninguém mais veio, não. Eles conseguiram puxar o sino de volta, só que um dos pilares de sustentação do sino quebrou, era uma, literalmente, uma tora de ouro gigantesca, sim. Um pilar de ouro gigantesco. Aí a galera, porra, eu sei que vocês gostam de ouro, quer levar não? Aí a Robin, ah, beleza, embrulha aí, vamos levar, tá bom. Aí, legal, beleza, então estão lá o Luffy e a galera com os sacos de ouro tudo, nas costas, já estão, pô, cadê a Robin? Vambora, que a gente vai fugir. A gente tem que fugir antes que o povo perceba que a gente roubou. A gente roubou, os caras estão dando ouro pra ele, foda-se. Ah, estão roubando, tal coisa. Aí chega a patota, né, dos correndo Xandrianos. Atrás. Não, correndo não. A patota tá andando normal. Os Xandrianos, os Xandoras e os Skypianos com a porra de um pilar gigante, porque era 50 negros pra poder levar aquele pilar, que aquilo ali era ouro pra mais de metro. Só que embrulhado num pano, porque senão ia ser ruim de transportar, né? Aí o cara tinha que ser o Usopp. Puta que pariu, Usopp. Mas tu me dá cada furada. Caralho! Aquilo ali é um canhão! Eles vão matar a gente! Corre, negada! Eles gritam pra Robin pra correr. A Robin, mas por quê? Ah, tá, foda-se. Não, eles não querem mais. Ué, mas vocês não vão querer o ouro, não? Não, eu acho que eles não querem, não. O quê? Aí ela corre rindo da merda que eles fizeram, né? E foda-se, tá? Não, mas eles não saíram de mãos abanando, porque, porra, aqueles 5, 6 sacos de ouro, a gente vai ver mais pra frente, são 300 milhões, bilhões de beris, cara. Então, porra, é dinheiro para caralho. Então, foda-se. E aí, cara? Eles não saíram no preju, sim, nessa brincadeira. É, mas aí o preju veio depois, no arco do G8, que é um arco filler. Um dos melhores arcos filler. Entre os tendo os episódios entre o 196 e o 206, são 11 deles, em que eles chegam acidentalmente à base da G8 da Marinha depois de... Não, vamos... Como é que eles chegaram na base da Marinha? Porque eles estavam em Skypiea, né? Terra do Céu, né? Ilha do Céu, lá no alto, 10 mil metros de altura, né? Só que a filha da puta da Kunis... Cara, ela é boazinha, é a personagem mais legal dessa porra desse episódio. Mano, cuidado com a queda, filha da puta! E a porra do Goi Mary, até os olhos do Goi Mary saltaram pra fora do barco, porque eles... Mas aí, beleza, ela tacou um polvo-balão pra eles se segurarem, o polvo-balão inchou. Aí eles estavam tipo a arca do Zé Colmeia, você sim, já viu? Lembra disso? Sim. Tinha um barco com um balão em cima, então. Estão lá a arca do Zé Colmeia descendo, tal e coisa. Aí eles estão lá contando as estrelinhas, vendo como é que o céu tá bonito, lembrando os melhores momentos que eles passaram em Skypiea. Aí o Luffy, claro, que não podia ficar quieto. O espírito de filha da puta que ele espírito tem. Espírito de porco. Ele subiu na porra do povo balão e começou a fazer trampolim na porra do povo balão. Aí o que é que aconteceu por causa disso? O povo balão murchou, porque ele tava botando o ar pra fora do povo balão. E eles começaram a cair que nem uma jaca podre na porra. Aí, vamos agora. Primeira demonstração de poderio de tecnologia via dial do Usopp, ele pegou, ligou uma porrada de breath dials e fez um colchão de ar pra eles não caírem tão fodamente quanto eles caíram. Porque o povo murchou, né? Caindo. Hein? Porque o povo murchou, né? Sim. Não, o povo murchou, todo murchou. Sugou. Caiu, inclusive, nas calças do Luffy, né? Aí o navio acabou caindo dentro da base G8 da Marinha, conhecida como Navarone. Que é onde a gente conhece um dos melhores e mais importantes personagens de One Piece. Que é o lendário Condoriano. O Condoriano, porra! Como não, rapaz? A maior lenda na história dos piratas, o querido e amado Condoriano. Porra, velho. Cara, alguns destaques que eu quero dar. É uma saga filler? É. Faz alguma diferença pra porra da lore do One Piece? Porra nenhuma. Eles, do mesmo jeito que saíram da saga, tava igual comentaram na saga. Então, inclusive, faz essa brincadeira se vocês quiserem. Pula do último do Skypiea pro primeiro... De Water 7. Do Water 7. Parece que não aconteceu nada. Parece que tem um... Eles caem com o barco dentro da base da marinha, só que quando eles fogem voando, então... Eles usam de novo o povo balão. Então, quer dizer, literalmente é status quo. Não aconteceu porra nenhuma. Mas eu quero dar dois destaques nessa saga, que eu acho importante destacar. Primeiro é o chefe lá do Navarone, que o cara é muito maneiro, cara. É um personagem muito foda, o comandante do Navarone. E a cena do Sanji dando lição de moral na cozinha pra mulher do comandante do Navarone. Cara, essa cena é maravilhosa, cara. Isso aí. Bom, eu trouxe um... Só pra chamar uma atenção só pra mais uma coisa, Jorge, desculpa. É, que, assim, tem também uma atenção que você, desde da saga passada, que o Goimeru vem sendo abusado, né? Sim. Em todos os sentidos. E aí nessa saga... é que aquele, o tiozinho lá que conserta, o mecânico de barco da marinha lá, que quando o navio tá lá, ele vai lá dar uma mão pro Zobe pra arrumar o navio, ele fala que o navio foi muito castigado e tava no fim dos dias, né? Sabia que era um navio muito amado, e ele é o primeiro que faz o diagnóstico dizendo que o navio vai dessa pra pior. Isso, ele fala isso pro Zobe. Então, sim. Uma coisa que até eu falei que a gente ia falar, depois acabou não falando, foi quando o Chopper, ele tomou uma surra do Gedatsu e tá protegendo o Merry do jeito que ele pode. É quando ele vê alguém nas brumas que envolviam o navio com um martelinho de conserto na mão. Não foi o Chopper. Não foi. O Chopper ajudou a consertar o Merry, mas quem viu o Klabauterman foi o Sop. É, quem deveria, né? Porque, querendo ou não, o Merry é do Sop, né? Foi uma cena meio fantasmagórica, né? Que é no meio da bruma, no meio da névoa lá, e uma figura humanoide com um martelo na mão e cantando, fininho. É, mas... Cara, e vamos... Venhamos e convenhamos. Passa-se a noite, isso aconteceu à noite, né? Essa martelada durante a noite. Aí o Merry tava ainda com aquela roupa de galinha, só que as asas quebradas, tal e coisa. Aí, dia seguinte, aparece o Merry, novinho. Consertado, novinho, né? Mais ou menos. Consertado, né? Mas consertado, mastro no lugar que o mastro tinha quebrado, tá? E sem a roupa de galinha. A galera até, ué... Aí quem foi que consertou e como é que eles sabiam como é que era a cara do Merry antes da Operação Galinha? Aí eu, cara, a ideia do Luffy nessa hora é o resumo. Ah, foda-se. Tá bom. É, foda-se. O importante é que tá consertado. Né? Foda-se quem consertou. Não, e o filho da mãe do Oda não explica pra gente até o Water 7, cara. Só depois, com o Water 7 com o Frank, é que eles explicam tanto a história do Klabauterman como o que aconteceu com o concerto do Merry, sim. Sim. A gente pode até explicar a questão do Klabauterman agora, porque faz sentido pro arco, mas uma explicação melhor fica dada pelo Frank em Water 7, porque o Frank é um construtor de navios, né, pô? Uhum. É basicamente o Klabauterman é basicamente o espírito do navio que se materializa e se auto-repara. É, basicamente na explicação do Frank é que o Klabauterman é uma fada que personifica o espírito de um navio que foi muito amado e bem cuidado. Essa parte do bem cuidado é um pouquinho de forçação de barra, né? Porque só o Luffy fazendo opa, pá, e rebentando a porra da lateral do navio, né? Bem cuidado a gente deixa passar, né? A gente dá uma passada de pano básico. Né? Mas né? Amado, sem mas dúvida. Mas o Sop, sim. O Sop cuidava e amava o Merry pra caralho. Isso aí não tem nem dúvida. Sim. Aí agora eu vou trazer umas curiosidades pra vocês, e algumas delas eu tenho quase, eu tenho certeza absoluta que vocês vão concordar comigo. Primeiro, a Xandora, ela é provavelmente uma referência ao famoso mito espanhol da cidade de ouro, Eldorado. Com certeza. Sem dúvida. Segundo, o arco faz referências a muitas religiões. Entre a maior delas é o hinduísmo. Sim, muita coisa. Pô, o Enel é um filho do hindu de todo. O Enel é mais. Então, monge. O Enel é mais baseado em Buda. Ah, o Buda, sim, a Buda. Fica com a bunda de fora. Skypiea lembra muito representações comuns do céu. Essa semelhança é reforçada por locais como Heaven's Gate e Angel Island. Além disso, a maioria dos seus habitantes tem asas, como anjos. Como você disse no começo do episódio, as asas fazem parte do corpo dos Skypeanos. Só que eles não voam. Até do próprio Enel, né? Porque o Enel, a dele foi capada e botou aquele arco. O Enel nasceu com a asinha, mas ele mandou tirar pra botar aqueles tamborecos de deus do trovão japonês. Sim, exato. Raijin. Sim. O governante de Skypiea, no caso Gunfall, é tido como deus. Mas ele é só governante. Mesmo porque o que deu pra entender é que Deus em Skypiea é sinônimo de governante, entendeu? Deus é o rei, é que nem o Shah, que nem o Rajá, que nem o Marajá. Sim, é só um nome que é dado pro governante. Agora, a gente não falou do melhor personagem e o mais foda personagem de Skypiea. O Pierre. Skypiea? É, o Pierre. Ah, o Pierre! Muito bom, cara. Eu sabia que vinha essa aí, cara. Pierre! Bom, o Shura, o Satori, o Gedatsu e o Om são referidos como sacerdotes. Esse termo em questão é usado no shintoísmo. Ah, tem várias religiões que têm sacerdotes. Sim, mas tudo bem. Mas o sacerdote, como é demonstrado no arco de Skypiea, é do sacerdote do shintoísmo. Né? Aí tem, na ordem de importância, vamos dizer, da cidade, tem o Om, da espada da nuvem. Sim, que é o líder deles. O Shura, da lança de fogo e do pássaro que cospe fogo, que é tecnologia de Dial. Sim. Também, ó. Muito foda também. O Gedatsu, que é um bunda, e o Satori, que é mais bunda ainda, cara. Os Gedatsu e o Satori, vou te contar um negócio. Ô, bichos bunda, cara. Puta que pariu. Né? Enfim. Discorda? Não, nem um pouco. Ah, tá. Obrigado. Os poderes de raio do Enel e a sua posição como governante do céu são semelhantes aos deuses do trovão nas mitologias indo-europeias e shintoístas. Sim. Os soldados divinos de Enel, com suas aparências semelhantes a cabras, lembram o termo cordeiro de Deus. Só que isso tá mais pra demonologia, mas beleza. Né? A cena do Luffy sentando a porrada num cabrito desse enquanto tava cantando a história da chinela, cara, é maravilhosa. Sim. O Enel se refere à noite anterior ao seu jogo de sobrevivência como a última ceia da aldeia. O Satori, o Gedatsu e o Shura são todos níveis de reencarnação no budismo, enquanto o Om significa a essência da realidade última no hinduísmo e no budismo, sendo um canto comum usado durante a meditação. Exato. E a gente fez uníssono, cara, filha da puta. E aí, a gente tem a primeira aparição do que mais tarde vai se tornar a carne de vaca em One Piece como um todo. O mantra, na verdade, ele é revelado como haki. Mais especificamente, o haki da observação. Exato. E o mantra em questão é como uma palavra ou som usado no hinduísmo ou no budismo para ajudar na meditação. Só que o haki... O tal do Om que a gente falou agora há pouco é um mantra. Mas aí o caso do haki, a gente teve a primeira aparição do haki mesmo aqui no arco de Skypiea, como o hack da observação, como bem o Nerdmaster disse. Sim, sim. O hack do rei só aparece depois, e o do armamento mais depois. Eu acho ainda. Que o do rei só aparece depois quando o Luffy tá na Ilha das Amazonas, né? Sim, na Ilha das Mulheres, sim. Ah, tecnicamente ele apareceu um pouquinho antes em Sabaody, mas vamos dizer, pra valer mesmo é na Ilha das Mulheres. Pra valer mesmo é na Ilha das Amazonas, a Amazon Lily. E de resto a gente termina aqui. Eu quero saber de vocês, nota pro arco de Skypiea. Vai, Jota, você primeiro. Vai, Jota. Bom, se é de 1 a 7 esferas ou é de 1 a 10? 1 a 7 esferas já foi abolido faz um tempinho, então é de 1 a 10 mesmo. Então, mas ele nunca tira essa porra da pauta. Eu esqueço, desculpa. Mas assim... Não, como eu sempre falo, todo material que eu assisto, eu começo com nota 10, com nota máxima. Por quê? Porque a gente pressupõe que vai ser bom pra caralho. E aí você vai assistindo as coisas que você vai vivendo na história, você vai percebendo se realmente tira um ponto aqui, um ponto ali. Só que com essa construção, por mais fraca que muita gente diz que esse é o arco mais fraco de One Piece, mas eu falo assim, até nesse momento não tinha havido nada tão legal quanto Skypiea. Se você olhar em retrocesso, tem muita coisa muito melhor. Mas pra quem tá assistindo na sequência e chega nesse momento aí, cara, não é nada mais foda do que isso, cara. Então, cara, é nota 10 mesmo. Então, ok. Nerdmaster? Cara, como o Jota falou, muita gente considera Skypiea o segundo pior arco da história mas em, toda. Em matéria de One Piece, sabe? Isso não quer dizer que é ruim, muito pelo contrário. Não tô falando que é ruim, eles só acham o segundo pior arco. E não sei por que Cargas d'Água acham que o meu arco favorito é o pior de todos, que é o Thriller Bark. Eu acho um absurdo isso, mas tá bom, foda-se, a gente discute isso mais pra frente quando a gente estiver falando de Thriller Bark. Mas, cara, eu gosto de Skypiea pelo aumento no nível das paradas que Skypiea trouxe. Porque como o Jorge aqui falou, Skypiea trouxe o mantra, que foi depois transformado no hack da observação. Skypiea trouxe os dials, o que melhorou para caralho a tecnologia, principalmente na mão do Zop. Skypiea, principalmente na parte dublada, mata pau com a porrada de piadas excelentes, inclusive a história da chinela que canta. E, cara, pra mim, não é o melhor arco, não. Mas também não é o segundo pior, como a galera fala, não. Eu dou um tranquilo 8 pra ele, sem sombra de dúvida. Sem dúvida. E no meu caso, eu dou 8 também, porque, assim, tem muita coisa que eles poderiam ter amplificado. Por exemplo, tudo bem, Luffy, ele tem o poder do roteirismo em que ele é feito de borracha, que ele ganha do Enel mais fácil. Só que em lutas anteriores, principalmente contra o Crocodile. Em Alabasta, ele já tinha em mãos uma protoforma da segunda marcha. E podia ser usado isso. Mas, como no caso foi utilizado para depois, então mesmo assim, mano, Skypiea é um dos melhores arcos, cara, em questão de lore. Porque se você pegar aqui, tipo, eles tomaram uma explosão de cabeça do tipo, opa, o Roger e o bando dele estiveram aqui. Foi a primeira vez que eles tiveram essa noção de maneira tão assertiva. E pior é que o escrito lá no Polegrifo era quase um Gold Roger esteve não, aqui. É bem isso. O cara pichou lá. Mas é. O cara pichou. É pior, é que é de ladinho, né? Uma fichação no muro, cara. Cara, é muito boa. Por aí. Bom, de resto, a gente termina o episódio por aqui, porque já temos quase 2h10 de bruto. Eu vou me fuder editando isso, mas tá valendo.